Eita glória! É o povo de Deus saindo do Egito, glorificando e dançando na presença do Senhor. Faraó não me alcança, eu vou nos passos de Jeová. Faraó não me alcança, nas águas do Mar Vermelho ele vai se afogar. E Faraó não me alcança, eu vou nos passos de Jeová. Faraó não me alcança, nas águas do Mar Vermelho ele vai se afogar. Estou indo embora do Egito para sempre, nem mesmo o mar vai me impedir de atravessar. E Faraó está vindo montado em carros, porém Deus diz ele não vai me alcançar. Já tô de posse da bandeira da vitória, tenho um pandeiro, ó glória, e tamborim para tocar. Estou indo embora do Egito para sempre, Deus vai na frente, nada vai me atrapalhar. Faraó não me alcança, eu vou nos passos de Jeová. Faraó não me alcança, nas águas do Mar Vermelho ele vai te afogar. Eu vou nos passos de Jeová. Faraó não me alcança, nas águas do Mar Vermelho ele vai se afogar. Eu quero ouvir o povo de Deus cantando e adorando a glória. Faraó tem carro, eu digo, mas Deus abre o mar. E Faraó se apressa, eu digo, meu Deus não tem pressa. Deus diz que dá tempo.